Isso é moral, viu? Pense no profissional top. Alô, Jadson, meu patrão. Bota uma cachaça, papá. E hoje eu sou obrigado a beber outra vez, porque assim de cara limpa eu não vou aguentar. Um ver a mulher que eu amo nos braços de outro, trocando carícia, me deixando louco. Vou tomar um pó pra desabafar. Eita, papai! Com ele é mais uma dose de cachaça no meu coração. E pra não morrer de paixão, quando a gente ama, nada melhor que uma dose de pitu. Esse é o remédio pra curar a paixão. Casa Nova, vem comigo assim, vem. Vou beber, é a solução. Não vejo outro jeito de arrancar do peito a desilusão. Chora, papai. Esse amor destruiu minha paz. E sou apaixonado, sofrendo calar. Eita, papá! Chora, bebê! Alô, João das Costa! Te amo, meu irmão! Vem no refrão assim, ó! E vou beber. A desilusão. Chora, papai. Esse amor destruiu minha paz. Estou apaixonado, sofrendo calar demais.